felizes, somos uma nação, trabalhando com força e coragem pelo bem comum. Uma família, numa só direção, pra realizar, pra realizar. O PT quando governa sempre dá certo, e o povo é feliz com o 13 por perto. Na batida de um coração, na levada da mesma emoção, a estrela que brilha no peito é de todos. Governa sempre dá certo, e o povo é feliz com o 13 por perto. Nós fizemos e vamos fazer, nossa gente merece crescer. A estrela que brilha no peito brilha por você. A estrela que brilha no peito brilha por você.